Ela para e fica ali, parada, olha se para nada, Paraná. Fica parecida, paraguaia, para raiz em dia de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha parabólica. O pecado mora ao lado, o paraíso ele paira no ar. Clara bucólica.